Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o Mexidão Rocks Podcast. Eu sou o Thiago. E eu sou o Patrick. Hoje nós vamos continuar, né, a segunda parte do podcast sobre os Vingadores, o filme mais aguardado desse ano. E hoje nós vamos falar um pouco sobre Capitão América, Thor, Viúva Negra e Capitão Arqueiro. Capitão Arqueiro? Que é esse personagem? Nossa, Capitão Arqueiro. Gavião Arqueiro. Tudo bem, a gente fala do Capitão Arqueiro nesse, no último podcast a gente falou sobre o Homem de Terno. Então fica tudo bem, né? Mas é isso. Nós falamos muito no último podcast sobre o Hulk, sobre o Homem de Ferro e agora sobre os outros personagens dos Vingadores. Está um assunto totalmente excelente. Vamos então para o Thor. Thor é o filho de Odin, rei de Asgard, que é um mundo existente em uma dimensão acima da Terra. Por ter cometido uma grave transgressão, foi enviado à Terra por Odin para aprender as qualidades de um bom líder. Ou seja, a Terra é a escolinha, né? Onde o cara é corrigido. Não. O cara faz as cagadas, aí chega Odin, olha, eu vou te mandar pra Terra pra você aprender a virar gente. A Terra virou uma escolinha agora, é isso? Foi isso. O que você achou do filme do Thor, Thiago? A mesma coisa que eu achei do Homem de Ferro 2, foi um filme feito às pressas pra apresentar um personagem pro filme dos Vingadores. A Marvel sabia o tempo todo que ela não podia simplesmente chegar com um filme com um herói a êxito, mostrar o herói. Ah, cara, eu não gosto do Thor. Eu não gostei do ator que fez o Thor. Asgard também não gostei. Eu achei mais bacaninha foi o Guardião do Tempo, né, que fica na frente, e Odin. Agora, no filme do Thor, e o irmão do Thor, né, que foi igualzinho o personagem. Agora, o Thor, em geral, do filme, eu não gostei muito, não. Eu também não gostei, não. Primeiro, eu não gostei porque eu me senti mal no cinema. Tava lá com a minha esposa e o cara é muito gostoso, o cara é muito bonitão, velho. Boiola! Não, ele é lindo. Eu, sinceramente, me senti ofendido. Eu me senti mal. Eu, primeira coisa, eu não gostei por isso. Agora, segunda coisa, concordo com o que o Gustavo falou. Sinceramente, achei que a única preocupação do ator o filme inteiro foi ser bonitinho, porque era um sorrisinho pro lado, jogava aquele cabelinho pro outro, é mostrando ele sem camisa, todo fortinho. Asgard. Gustavo falou de Asgard. Você concorda comigo, ô Gustavo? Que Asgard só tem três cenários? Bom. É a ponte, é aquela parte lá dentro do castelo e onde ficava a arca lá do Povo do Gelo, concorda? Com certeza. Só três cenários, um mundo inteiro, cara. Tem três cenários. Aí chega, não, o cara é mó ignorante, inicia uma guerra por ser todo ignorante e tudo mais, aí manda pra Terra e manda pra cidade mais chata da Terra. Imagina se tivesse mandando o cara, sei lá, pra Nova York, Los Angeles. Cara, cidade parada, meia dúzia de habitantes. Uma bosta? Não, cara, uma bosta. Uma bosta, eu vou te ser sincero. O filme em si é um filme legalzinho pra você assistir. É um filme assim, poxa, eu saí do cinema, pô, legal. Mas o filme tem muito mais defeito que qualidade. Não, aquela hora que ele entra lá pra tentar pegar o martelo lá, tudo fechado, cheio de guarda, não sei o que, o cara entra lá praticamente pelado e não acontece nada. Que merda, como é que o cara invadiu isso aí? Nada, nem arma de choque, nem spray de pimenta. Lembrando que quando ele entra pra pegar o martelo, ele é humano. Ele não tem nada. E se eu não me engano, o cara do helicóptero é o Gavião Arqueiro, que dá flechada nele. Agora, sabe uma coisa que eu achei fantástica também? O cara lá em Asgard tá com aquela fantasia. Aí chega e manda ele pra Terra, que mais que ele cai no deserto. O cara cai no deserto de calça jeans e tênis. Calça jeans e camisa. Velho, não. Então quer dizer que naquele raio lá de transporte tem um guarda-roupa, onde ele troca de roupa, dá tempo, cara. Meu Deus do céu. Trocou, né, a roupa do cara toda lá. E aquela trupe que vai pra Terra com o Thor, que vai atrás do Thor, se eu não me engano, quem for pegar o Hulk versus Thor, aquela trupe toda que vai atrás dele aparece no desenho também. Não, o Thor foi um filme pra apresentar mesmo o personagem pra galera, porque até então a galera não... Muito, só quem gosta de gibi mesmo, conhece os gibis da Marvel, que fragava que o Thor era um personagem. Tinha aquele Thor do filme do Hulk dos anos 70 também, vocês lembram daquele? Uhum. Que o menino acha o martelo e chama, né, invoca o Thor, aí o Thor aparece grandão lá, louraço. Cara com louro. Olha, mas cara, homem grande, forte, louro é uma uma tentação pros olhos de qualquer um. Pois. Vocês já foram no cinema com o Thiago? Não. Vocês já foram no cinema com o Thiago? Tô falando sério. Eu fui assistir Missão Impossível 2 com o Thiago, eu lembro até hoje. Ele ficou o filme inteiro chamando o Tom Cruise de gostoso. Sério, cara. Toda hora aparecia o Tom Cruise dando um close, chamava o cara de gostoso. Eu acho que no Thor ele ia fazer a mesma coisa. Não, eu fiquei impressionado. Mas eu acho que a única escolha dele foi ser um cara apresentável. Porque, reparem, de todos a equipe dos Vingadores, tirando a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, ele é o único que fica com o rosto totalmente à mostra. Então eu acho que eles se preocuparam demais com a questão estética dele por causa disso. O que vocês acham isso? Claro, eu acho, particularmente, eu acho que eles exploraram a beleza dele mesmo. Agora falando sério, porque o Thor tem o capacete dele, entendeu? E ele não, ele usa o capacete no início do filme. Ele só aparece, inclusive, eu posso estar enganado, se eu estiver enganado vocês me corrijam, mas ele aparece só tirando o capacete, ele nem aparece usando o capacete. Mas como? O capacete é feio pra caramba, né? Ah, não, mas eu, o Thor usa o capacete, ué. Mas e o capacete é muito feio. É característico, tem capacete com asinha do lado, ele tem que usar o capacete, ele usa o capacete. Até o Flash usava o capacete com asinha e parou de usar, porque é feio. Agora ele usa a touca com asinha. O Flash parou de usar o capacete? O Flash tinha um capacete. A primeira roupa do Flash, ele tinha um capacete como se fosse um prato na cabeça. Era um prato, imagina um prato de ferro com duas asinhas. Aí ele tirou o prato e agora usa aquele capuz. Mas não era tudo uma coisa só, não? Não, aí depois que mudou antes. A primeira roupa do Flash ele usava era como se fosse um prato na cabeça com a asinha. Aí ele ainda continua com a asinha, só que ela agora faz parte de todo o uniforme. Aquele colão lá, todo coladinho. Não é um capacete mais. Não sabia disso. Mas só para o Flash poderia ter um filme só com ele, viu? Ele é legal, caralho. E tinha série, era uma famosona, né? Eu agradava demais. Eu lembro que teve uma vez que ele foi pro futuro. Ele acelerou tanto que ele foi pro futuro. Mas eu sei que ele acelerou e foi parar no futuro. Rapaz, ele usava um pratinho mesmo na cabeça. Não acredito. Você pesquisou aí, né? Eu pesquisei, o Flash usava um pratinho com água na cabeça, velho. Tô te falando. É feio demais, né? E, se eu não me engano, era calça jeans ainda, né? Era calça jeans. Eu ia falar isso agora. Era uma calça jeans e uma blusa comprida, uma blusa pro Thor. Mas vamos lá, então, pro Thor. Eu acho que a gente chegou num consenso. Que o Thor é um filme de sessão da tarde. Com certeza. Filme de sessão da tarde. É um filme, assim, pra você assistir sem expectativa. E não entrou na garganta de jeito nenhum. Foi aquele romancezinho com a Natalie Portman. Tem que ser. Mulher pra fazer parte com o bonitão, né? Ia deixar o bonitão solteiro. Não, mas o Thor veio pra Terra pra ser corrigido. Ele ficou na Terra 2 dias. E ele só mudou por causa da conversinha que ele teve meia hora de conversa na fogueira com a Natalie Portman. Pô, ela é bonita pra caramba, velho. Mas você não muda assim de uma noite pra outra só porque você bateu um papo com ela, não, cara. É, eu acho que eles deviam, o pessoal que tá nesses filmes, parar um pouquinho que eles com romance, cara. Já tá enchendo o saco já. Todo filme de super-herói tem um romancezinho. Mas é tipo uma fórmula agora, né? Repara, tirando o Batman, que o Christopher Nolan manja. Mas tirando o Batman, todo filme de herói tem uma piadinha, tem um romancezinho e tem a meia hora de ação. Parece que é uma fórmula já, né? Uma fórmula, já meio pré-programada. Nós vamos fazer um filme, quando eles vão escolher o elenco do filme até, eles já escolhem o herói, o vilão e a mulher. Quem que é essa mulher? Geralmente é o par romântico. Você tá falando que o Nolan tem a manha, mas no Dark Knight agora, o Dark Knight Rises, foi mais ou menos isso. Eles escolheram o Bane, a próxima coisa que foi feita, depois de falar, ó, vai ter o Bane, vai ter a mulher gata. Aí já falaram que a Anne Hathaway ia ser a mulher gato. Tanto que nem teve especulação assim muito grande de mulher. Já foram chamando a Anne Hathaway pra ser a mulher gato, teoricamente, o par romântico de Batman. Agora, só um pouquinho desse Batman aí, eu gostaria de comentar. Bane, cara, tomara que não seja igual aquele filme antigo do Batman. Lembra que ele era o projeto da cadeia? Lembra, é o Batman Robin ou é o Batman Robin, tô deixarada? É o Eternamente. É o Eternamente, isso, desculpa, é o Eternamente. Eu vi aquele filme, eu só lembro do que fez o charada, o ator. Ah, cara, fugiu logo. Nossa, que isso, cara. O cara foi foda naquele filme. Não, a única coisa que eu lembro desse filme é que eu quero esquecer. Enfim. Vamos voltar pro Thor. Só fechar a questão do Thor. Uma coisa que eu achei que faltou no filme do Thor foi uma forma da gente se identificar com ele. E nos quadrinhos existia, porque nos quadrinhos o Thor, quando ele veio mandado pra Terra, a memória dele foi apagada, foi substituída por algumas memórias falsas, tanto que ele acreditava ser um doutor lá, que era era o Donald Blar. E ele só se transformou quando ele achou o machadinho, que aí ele se transformou no Thor e tudo mais. Aí depois de muito tempo que ele ficou sabendo que ele era um filho de Odin, que era o príncipe de um outro local. Ou seja, nos quadrinhos você tinha essa identificação com o cara porque você viu o cara como humano. Já no filme, não. Eu não me, sinceramente, em momento algum, eu senti alguma ponta de identificação com o Thor. E eu acho que isso faltou muito, porque você, no Homem de Ferro, se identificou com o cara, que o cara é humano usando a armadura. No Hulk, você se identifica com o cara é humano passando por um problema. Até no Capitão América, você se identifica com o cara é um bosta que passa por uma experiência pra ficar forte. E no Thor, não. O Thor já é um cara fantástico, super legal, até sem o poder. Até sem o poder, o cara é invencível. Eu acho que faltou isso. Eu acho que eles não tinham muito tempo para explorar isso também, né? Acho que o Thor, igual eu já falei um monte de vezes, tinha que apresentar um personagem o mais rápido possível para poder fazer um outro filme. E isso não podia sair muito caro, porque tinha um outro filme já na fila, já praticamente sendo rodado. É por isso que eles gravaram a cidade no Projac, então, não podia ser caro, né? Parece caro. A Vila do Chaves, vamos falar sério, aquela cidade. Agora, o Thor, ele é da mitologia nórdica, né? Eu não sei diferenciar o mito, que é da mitologia nórdica, com o personagem Thor do universo Marvel. Vocês sabem falar sobre isso? É totalmente diferente. O Thor da mitologia, ele é sim arrogante. O lance da arrogância do Thor, isso existe mesmo. Ele era o mais forte que tinha lá, ele era o deus do trovão até, entendeu? Era conhecido por... tinha um lance da carruagem dele. Ele eram dois monstros que ele tinha criado. Então, o Thor mitológico e o Thor do gibi, eles se parecem até o ponto da arrogância. Depois que o Thor passa a ser um humano normal e aprende toda essa lição de humildade, o que precisa para ser um líder, aí ele já desvincula da mitologia. Então é mais parecido do que eu imaginei, então. Não, parece sim, parece nesse sentido. O Thor era um deus fanfarrão mesmo, assim. Ele era um cara que destruía tudo, ele não queria saber, ele representava força mesmo, ele era um ser diferente, assim. Ele era muito foda. Ele era o preferido de Odin. Tanto que no juízo final tem um lance lá, que eu não me recordo agora, eu tenho que ler mais, de que ele é uma das peças-chave que se sacrificam, entendeu? No juízo final lá. Eu conheço mesmo, é o código do martelo, o Midiolin dele lá, o martelo dele lá, que eu acho que realmente existiu. Eu acho que a força dele vem através do martelo, uma coisa assim. Do Thor da mitologia? Eu também. Não, toda a mitologia não. Ele ganhou o Vigilanir, mas ele já era... Já era deus, né? Era deus, já. Ele não precisava... É, no filme ele não é um deus, no filme ele é um alienígena. É. Né? Acho que a diferença maior é não, isso. Não, só ressaltando esse lance do Thor, do Mjolnir aqui, o Mjolnir é o símbolo dele e tal, mas ele tinha outros itens mágicos, ele usava luva, ele tinha essa carruagem dele que voava, entendeu? Tinha uns lances diferentes. Ele em si não voava na mitologia, ele voava com a carruagem. Uma carruagem. Thor não voa, não usa capa pra voar, não. Capitão América, vambora então? Capitão América é um filme que conta a história de Steve Rogers, que tem o sonho de ser um soldado e ajudar o país na Segunda Guerra Mundial. Aí ele faz todos os testes possíveis para passar, mas ele cobarde de um experimento para poder se virar um super soldado e poder realizar o sonho dele. E esse é a sinopse do filme que roda em volta dessa história. Eu, particularmente, eu não gosto do Capitão América. Nunca gostei. De todos os super-heróis, ele era o herói que eu menos gosto. Por quê? Porque eu sempre achei ele americano demais. Aquela questão, super-homem é americano. Vermelho, branco, azul, tudo, as cores da bandeira. Homem-Aranha é, mas o Capitão América ele era mais assim, mais claro, e eu sinceramente nunca gostei muito do personagem, então eu conheci muito pouco. Agora, depois de um tempo, depois de ver o Homem de Ferro e querer me interessar pelos Vingadores, eu fui ver que ele era mais do que um defensor do ideal americano dos Estados Unidos. Ele era mais um defensor da ideia de liberdade, da ideia da democracia, de ter o direito às outras pessoas e não só aquela questão, eu sou o americano, apesar dele ter nascido dessa forma, né? E... ele nasceu pra incentivar os americanos na Segunda Guerra Mundial, se eu estiver enganado. Isso, ele nasceu dessa forma, mas com o tempo ele foi sendo transformado. Eu achei muito bacana que eu li algumas histórias que ele, inclusive, começa a questionar o próprio governo americano, que aí ele chega à conclusão de que ele defende mais do que um país, ele defende uma ideia. Eu passei a admirar mais o personagem, mas ainda com muita resistência. Mas de todos os personagens do Vingadores, eu acho que ele é o cara mais nobre. O que vocês acham nesse sentido? Eu acho ele o mais nobre, que ele tá lá porque ele quer, mesmo não tendo potencial, ele quer ser útil. É o lance da ideia mesmo, ele quer ser um exemplo, né? Tanto que no filme, até a parte que eu gostei do filme é a parte que eles exploram isso. Depois que ele vira um super soldado, ele, mesmo antes de se tornar um super soldado, ele já se sacrificaria pelos outros já. No lance da granada, que ele pula em cima da granada para poder proteger o pessoal. O Capitão América é uma ideia. Ele defende um ideal mesmo. Ideal americano de liberdade. Ideais até que não existem hoje, né? Vamos deixar claro isso. Eu acho ele muito chato. Muito chato. Nossa, certinho demais, não sei o que, não sei o que. E particularmente foi um filme que eu não consegui ver inteiro. Chegou uma parte que eu desisti, larguei o filme meio. Eu, Bruno, eu também assisti ele em prestação, viu, Bruno? Vou te ser sincero. Ele foi um dos únicos dos Vingadores que eu não assisti no cinema e eu assisti em prestação. Chegou uma parte tão fracal que eu falei, vou fazer outra coisa. Não consegui ver inteiro, não. Cara, eu gosto muito do drama do Capitão América, né? Mas em si, do personagem, eu não sou muito contra, porque eu já... Falaram tudo, ele é muito patriota, de patriotismo, tal da águia e tal. Agora, em questão do filme do Capitão América, realmente também eu vi ele, mas não me senti tão seguro com o filme do Capitão América, não. Eu acho que faltou muitos detalhes no filme também, que, sabe, bateu. Eu comprei recentemente aí a revista dele que morreu, e umas origens dele. Eu acho que o melhor pra mim do Capitão América ali, que eu gostei foi o Caveira Vermelha. Você gradou do Caveira Vermelho? Gostei do Caveira Vermelho. É, eu gostei da personalidade do Caveira Vermelho, mas não gostei do jeito que ele terminou o filme. Eu acho impossível. Eu até tava pensando isso com você, né, Wallace? Aquele dia o cara pegou o cubo, pesquisou o cubo, ficou com o cubo um tempão. Ele não sabia que ele não podia pegar no cubo. É quanto tempo o cara ficou com o tubo e não sabia que não podia pegar nele? Meu, isso aí ficou muito esquisito. Pra mim, o Capitão América foi um bom filme até a metade dele. Concordo. Até a metade do filme, ele foi um bom filme. Tem um lance de Segunda Guerra, de como ele resolve tomar a frente e falar assim, não, eu vou lutar pelos meus ideais, vou deixar de ser uma marca. É, o filme mostra essa fase do Capitão América, onde o Capitão América era uma marca pra encorajar os soldados. Tem aquele lance da propaganda, que eu tava até vendo no YouTube esses dias, eu tava lembrando, pô, isso aí é uma parte legal do filme. Mas depois, quando o amigo dele morre entre aspas, porque aquele cara não morre. Se eu não estiver enganado, tem um gibi depois que ele volta, e ele inclusive chega a assumir o papel de Capitão América. Sabia disso? Não, não sabia não. Eu sabia, o Capitão América passa, né, a patente pra outro, eu acho que ele sofre um acidente, ele morre, alguma coisa assim, fica isso, doente. Isso, tem um lance desse. Parte que um amigo dele cai do trem, pra frente o filme se perdeu. Daí pra lá, pra mim, não teve mais filme. Aí eu acho que entra de novo naquela questão do Batman Begins, do Homem de Ferro. O desenvolvimento do personagem, mostrando a história dele, de como é que ele se desenvolveu, como ele se tornou um personagem, isso chama atenção demais, porque a gente se identifica com o cara. Mas e o final? Foi, assim, ridículo. Eu não consegui ver o Capitão América como herói no filme. Eu vi ele como um soldado treinadinho, apesar dele não ter um treinamento tão bom. Vocês concordam comigo? Porque ele não faz nada, assim, super fantástico que... Nossa, Deus, ele é um herói, ele é diferente. Concordo. Porque a única coisa que ele faz diferente é jogar o escudinho e saber onde ele vai cair. Pra mim, eu tinha arma de fogo, né? Mas não deveria ter. Porque... Mas esse o Capitão América que usa arma de fogo é esse amigo dele, que usa um revólver. Ele, inclusive, mata os inimigos dele. Mas então, então tá, vamos falar sério. Primeiro, você sabe por que o Capitão América usa o escudo? A arma dele é o escudo? Não. Você sabe? Eu acho o seguinte... Porque ele foi criado para motivar os americanos durante a guerra. E ele surgiu como símbolo de que a América só ataca para se defender. Então, por isso que a arma da América é o escudo. Ou seja, já começou para mim uma coisa assim muito ufanista. né? Beleza, agora você vai pra uma guerra. Você já vai de azul, assim, uma cor assim, numa guerra, num ambiente de guerra. O sniper, o primeiro que ele vai ver é o idiota que tá vestido de azul, concorda? Todo mundo com a roupa camuflada e um idiota de azul, ele é o primeiro a levar tiro. E eu acho que a arma ele tinha que usar pra trazer um pouco mais de realismo. Ele tá no meio da Segunda Guerra, bomba, tudo pra todo lado. Então eles já colocaram a roupa dele, não aquele azul chamativo, um azul mais escuro, tons de azuis mais escuros, né? E o escudo, se ele ficasse na guerra só com o escudo, na boa, ele ia ficar parado, sentado e tomando chumbo, porque não ia poder fazer nada. Não, é, mas ele chega a usar revólver, né, nesse filme. É, ele tem as pistolinhas lá, né? Ah, tá. Não, mas isso aí faz parte, claro. Eu uso uma Luger lá, rapidinha lá, mas só pra não falar que não deu um tirinho, alguma coisa assim e tal. É um negócio bem breve, né? Mas essa questão do uniforme, das cores, o Ellison, eu acho que é porque eles se inspiraram muito na versão Ultimate do Capitão América. Isso, igualzinho. Ele usa um uniforme mais roupa de guerra mesmo, assim. Mais militar. Mais militar. Eles homenageiam o primeiro uniforme, né? Que é o momento que ele é só ícone. Mas depois ele tem que fazer a mudança pra ser crível. Senão a gente não ia acreditar. Agora, eu concordo com você, Thiago. O filme é dividido em dois. A primeira metade é excelente. A primeira metade é show de bola. Te cativa, te incentiva a assistir. Agora, o final foi aquele final corridaço. Fizeram um final de qualquer jeito. Vamos terminar logo esse negócio pra começar os Vingadores. Não, evidente. É o que eu venho frisando desde o começo. É, pra mim também, o Capitão América, pra mim, de todos esses filmes que a gente citou, pra mim foi o mais corrido. Foi o mais corrido. Não, o próprio título do Capitão América, ele já aponta pra isso mesmo. O Capitão América, o primeiro Vingador, já é pra isso mesmo. E não é nem a tradução em português que ficou ruim, não. É The First Avenger mesmo. É o primeiro Vingador mesmo. Concordo. Aí que me leva a pergunta. A gente falou de todos os filmes que estão relacionados aos Vingadores. Desses filmes que a gente gostou mesmo, são só dois. Só dois. Agora, nós temos o Homem de Ferro 2, temos o Capitão América e o Thor, que não gostamos, ou tem muitos mais defeitos que qualidades. Ou seja, dá pra gente esperar algo bom do filme dos Vingadores? Sem ser aquela questão do fã. O que vocês acham? Pra mim, Vingadores vai ser igual os Mercenários. É muita gente ali pra nada, entendeu? Eu olhando aí pelo segmento que tá os filmes, até pelo padrão, né, que você estava falando de mocinha, mocinho e vilão, eu torço muito para os filmes, não tanto de super-heróis, né? Daqui para frente não caio nesse marketing aí de ganhar grana em cima e ser só um padrão e torcer para a galera focar mesmo na história real do super-herói mesmo, porque tá tudo indo para um lado muito comercial da coisa. E eu acho que os Vingadores vão entrar no mesmo padrão aí, só comercial. Não fique isso, né, como um padrão para filmes de... Eu acho que os Vingadores vai ser um filme de nível médio bom. Porque, assim, a gente se deixa levar um pouco pelos trailers. Pelo que eu vi no trailer, independente de referência, de quadrinho, do herói em si, é um filme de porrada. É pra isso que a gente vai pro cinema, né? É pra isso que a gente vai pro cinema. É um filme de porrada. Tipo assim, no trailer você não vê nada além de explosão o tempo todo. É cara nave invadindo, é o Loki. Ah, tem aquele lance do Homem de Ferro desmontando a armadura, andando. Aquilo ali pra mim ficou muito foda. Eu vou ter orgasmos múltiplos com aquilo. Entendeu? Mas os Vingadores vai ser um filme de porrada. Depende de qual que vai ser um filme de porrada. E o estúdio tá acreditando. E eu vejo isso como um sinal positivo. Porque você vê o Lanterna Verde. Lanterna Verde, o estúdio não acreditou no filme em momento nenhum. Divulgava, era pouca imagem, era pouco vídeo. Você não conseguia ver nada. Já lançou o filme e pra achar a foto do filme você tem dificuldade. Agora, os Vingadores, toda hora é imagem nova. É um trailer novo. É um trailer exclusivo pro Japão. É um trailer exclusivo pra não sei aonde. Ó, saiu novos cartazes. Você vê que o pessoal da Marvel, eles estão acreditando muito no filme. E eu vejo isso como positivo. Mas você lembra o que aconteceu com Fúria de Titãs? Foi o marketing maciço. Quer dizer, pra suprir, né? Talvez. E Fúria de Titãs foi... Marketing maciço, mas o filme em si... Eu espero que o filme seja bom. Igual, a Scarlett Johansson mesmo deu entrevista falando que parece que ela chegou a dar uma briguinha lá no estúdio, porque ela não queria que a Viúva Negra fosse só um símbolo sexual. Como que ela não vai ser um símbolo sexual, eu não sei. Yes! Ela queria ter mais cena e tal, e durante as gravações rolou um estressezinho. Você pode reparar, durante o Capitão América, os outros personagens, eles tanto não foram do agrado dos fãs, que, ao meu entender, do trailer, o personagem principal é o Homem de Ferro. O próprio Downey Jr., ele tá com tanto moral que ele dá pitaco no roteiro, no que deve ser feito, e ele vai ser o principal mesmo. Eu até achei que ia ser sobre a ótica do Capitão América, mas não vai ser, vai ser sobre a ótica do Homem de Ferro mesmo. Gustavo, você concorda? Como é que tá a situação? Esperar esse Vingador chegar aí, né, cara? O Homem de Ferro é folgado mesmo, então, é o filme dele, pronto, ele tem dinheiro, e é isso aí, ele é folgado, ele é boca aberta, e já no trailer já vi tirando onda com o Capitão América. Então, o negócio eu acho que vai meio que esquentar. Você concorda, Bruno? Uhum. Concordo também. Vamos. Pelo trailer, o Capitão América. Eu vi um trailer, parecia que o Capitão América tava contratando até o pessoal, entendeu? Parecia que não, vocês vão trabalhar pra mim. Mas vamos ver quando sair. Eu também quero muito afim de ver esse filme. Mas e assim, principalmente esse Vingador. Eu quero ver aonde que o Hulk vai entrar aí. Entendeu? É, aonde que o Hulk vai entrar. Mas como que eles vão encaixar o Hulk? Isso. Inclusive é o Mark Ruffalo, né? Não, mas vocês estão falando de como vai encaixar o Hulk? Vou ser sincero, a minha preocupação é como é que vai encaixar o Thor. Por quê? O Homem de Ferro tem toda a tecnologia, teve toda uma explicação pra você acreditar no Homem de Ferro. O Hulk, tem aquela questão, foi um acidente genético, fazendo a transformação nele, tem toda uma explicação em cima do poder dele. Capitão América, ele é um projeto super soldado, o único soldado que foi feito nesse projeto, desenvolveu habilidade, ficou mais ágil, ficou mais veloz, com raciocínio mais rápido, tem toda uma explicação. Agora o Thor, qual que é a explicação dele? Ele é um alienígena. Não, eu acho que tem sim, cara. É, um dos principais vilões dos Vingadores é o irmão dele, eu acho que é por isso que ele vai entrar nos Vingadores. No final do Thor, aquela namorada dele lá, ela tá fazendo uma pesquisa e parece que ela descobre como que ela vai fazer pra abrir a porta, pra fazer a ponte da Coelho de novo. E o pai do Odin... O pai do Thor, fala que o Mjolnir, ele é um instrumento para construir, e não para destruir. Ele tem o poder para ambos. Ele pode tanto construir quanto destruir. Na minha opinião, quando ele fala assim, o Mjolnir também é uma ferramenta para construir. Ele tá falando, constrói a ponte aí, entendeu? Você quer voltar para lá, você vai construir a ponte. Então eu acho que os Vingadores, eles vão usar disso. Eles vão usar da pesquisa da namorada dele e do fato do Mjolnir ser uma ferramenta para poder explicar como que o Thor volta pra Terra. Na minha opinião, acho que o Gunn... Mas o que eu tô falando nem é isso. Todos os outros personagens têm uma explicação. Mesmo que idiota, é uma armadura pra meu coração não parar. Thor é o único ser mágico ali. Ele é o inimigo. No filme do Thor, a mulher, o pai da mulher fazia uma pesquisa sobre a veracidade da ponte. Pesquisa sobre a ponte arco-íris e tal. E a ponte arco-íris tá ligada à mitologia... E é o fato do Thor ser um deus. Tem até uma cena que é muito esquisita, o trailer, que mostra o Homem de Ferro lutando com o Thor. Você vê no filme, você vê o poder de destruição do Homem de Ferro e vê o Thor tomando um murrão na cara, o cara só vira o rosto. Assim, é uma coisa que eu não, sei lá, eu não vi tanta... Não vi como crível isso. Por isso que a pancadaria com o Thor é só com o Hulk, né? Acho que é o único que pode dar um soco e fazer doer uma maxilar, né? É, cara, pelo que eu vi, ele contra o Hulk não foi bem assim, não, viu? O Hulk deixou ele quase em coma, tá? O Hulk fica cada vez mais nervoso, quer que é o martelinho dele, cada vez mais nervoso, quer pegar o martelinho dele, e foi socando a cara do Thor até abrir uma cratera no chão. Na primeira animação dos Vingadores, o Thor luta com o Hulk, mas... O Hulk até desmaia o Thor, mas não chega a esse nível, não. Ele só desmaia mesmo, ele perde a luta mesmo. Agora, se o Hulk destrói um tanque de guerra com as mãos, o Homem de Ferro também ia sofrer na mão dele, vocês concordam? Ah, isso aí... Partiu o cara no meio. É verdade. Olha, eu tenho um quadrinho, o Wolverine vs Hulk, eu acho que saiu ano passado. O Hulk simplesmente arranca a coluna do Wolverine. O Hulk arranca o quê? Ah, ele parte o Wolverine no meio, arranca o Wolverine no meio. É isso. E como é que o Wolverine faz pra Rita voltar? Não volta. Ah, o cara, o Nick Fury da Shield lá, pega ele e corta ele de novo. Aí corta o Wolverine no meio com a mão, parte ele assim, arranca. Uma Hulk versus Wolverine no quadrinho, saiu acho que o ano passado. Mas o Hulk, eu vejo, tipo dos Vingadores, eu vejo o mais indestrutível, o mais forte deles mesmo. E por isso que eu acho a instabilidade dele não controlar os poderes dele, que transforma ele no problema a ser lidado e não alguém pra ser confiado. Quem são os vilões do filme, hein? Eles vão lutar contra quem? O Loki, que é o irmão do Thor, ele no final do Thor mostra o Loki tomando a mente do doutor que vai trabalhar com o cubo. Então, provavelmente, até o Caveira Vermelha deve voltar, porque o Caveira Vermelha foi absorvido pelo cubo, né? Não sei, posso estar falando besteira, mas eu acho que pode acontecer isso. E o Loki vai usar o poder do cubo pra causar confusão lá na Terra toda. Mas eu acho que já saiu uma nota falando que o Caveira Vermelha vai ter uma ponta no filme, sim. E o exército alienígena que o Loki conseguiu, inclusive, vai explicar como que o parece que o Loki consegue esse exército alienígena com a ajuda do Caveira Vermelha. Não sei. Mas parece que é uma ponta falando disso. Mas o Caveira Vermelha não teve experiência alienígena, não. Pelo menos no filme, não. Ah, pelo menos no desenho dos Vingadores, o Caveira Vermelha, ele constrói uma nave lá que parece uns alienígenas, né, cara? Agora, sobre os vilões aí desse filme dos Vingadores aí, que eu tô sabendo até então, é só o irmão do Thor. Só o Loki. Por enquanto, é, com certeza que é mais vilões, né? Mas vamos aguardar isso aí, porque tem vários vilões dos Vingadores. Aí faz igual o Homem-Aranha Astra aí. Um monte de vilão, cada um pega um pedacinho pronto. Então, essa é a minha preocupação, porque já vai ser o Loki, já vai ter um monte de herói, ainda vai aparecer o Caveira Vermelha. Que confusão é essa? Pois é, não, mas tá falando sim. Eu, inclusive, pesquisei aqui agora e tá falando. A aparição dele seria um segredo, entendeu? A informação não chegou a ser confirmada, mas fala. Ah, vai ser uma surpresa como foi o Nick Fury no Homem de Ferro. Pois é. Mas aí ele parece que vai explicar. Vai ter um lance dos rubis. Você lembra aqueles rubis da Nick Clark? Tem aquele lance das pedras que tem o poder mágico. Ah, o W.O.G.N. Isso, vai fazer um gancho a isso. Parece que o Loki vai ter 3 e o Caveira Vermelha vai ter 3. Então quer dizer que futuramente vai ter um filme do Thanos, então? Thanos vai ter. Provavelmente parece que sim. O Thanos é o deus que toma o lugar do Thor, não é isso? É, o Thanos que é o dominador de mundos, né, cara? Com a luva dele, com as pedras do poder, né? Aquele jogo da Marvel tem alguma coisa a ver com essas pedras do poder ou não? É viagem? Com certeza. Totalmente a ver. Então a expectativa que a gente tem dos Vingadores, relembrando todos os outros filmes, é que é um filme com potencial. Mas ainda a gente não tem como dizer com certeza se vai ser um bom filme, se vai ser um filme que vai cumprir todas as expectativas, se vai ser um filme foda, se vai ser um filme muito ruim e tal. Eu acho que, na minha opinião, um filme de média bom. Se fosse numerado de 1 a 10, eu daria uma nota... Mas no filme nem lançou, você já vai dar nota? É, não, assim, eu tô falando da expectativa, da quantidade da minha expectativa. Eu tenho mais medo dele do que qualquer outra coisa. Tem muito personagem, tem muito herói, vai ter vilão, ninguém sabe direito quem serão os vilões. A única coisa que foi confirmada é que é o Loki, com um exército lá de navinha cabulosa. Na minha opinião, assim, eu tenho um pouco de receio mesmo. Saber como que eles vão encaixar tudo direitinho. Inclusive, tem o lance do Gavião Arqueiro e da Viúva Negra, que a gente nem chegou a comentar aqui. Na versão original do cara dos Vingadores, era a Mulher Abelha e o Homem Formiga. Mulher Vespa, não? Mulher Vespa. Tem mulher abelha e Vespa também, não. E você sabe por que não vão ser eles? Vão ser a Viúva Negra e o Gavião Arqueiro no lugar deles? Eu não sei ao certo. Na minha opinião, o mais próximo possível da realidade. Eu acho que você fazer uma mulher que encolhe muito e um homem que fica super gigante ia sair um pouco do realismo, entendeu? Mas tem um alienígena voador super poderoso que apaixona com a mulher e muda do nada, já é uma coisa fora da realidade. É, mas o cara não fica gigantão, né? É, concordo. Tô só fazendo a graça. É, cara, eu já não tenho muito conhecimento no Formiga e na Mulher Vespa. Eu acho que, sei lá, eu acho que eles é apenas o coadjuvante dos Vingadores. Acho que se mantendo os principais que tá sendo filme, o pessoal não vai ligar muito pra outros. A noção dos X-Men do filme não foi a primeira formação. É, eu acho que não teria tanto apelo. Não são conhecidos, vou ser sincero, né? Não são tão conhecidos, né? Não, e ver uma mulher ficar pequena e ver as Scarlett Johansson no vestido em couro, é melhor ver a Scarlett Johansson em couro, né? Não, e o detalhe é que toda ceninha que aparece, ela tá caindo no chão, dá uma agachadinha pra aparecer o decote, né? Você viu aquilo, cara? Toda a cena. No Homem de Ferro 2 teve isso, no Vingadores já vai ter. É, eu espero pelo menos nos Vingadores que esse filme seja no máximo bom. Porque eu acho assim, né? Tomara que seja pelo menos bom, né? Não seja igual os Mercenários, eu já citei. Vamos ver pelo menos que seja no mínimo bom. Mínimo máximo bom. Porque eu acho excelente, com certeza não vai ser. Apesar de eu querer muito que fosse um filme super foda, um filme da Saí, sim, eu quero assistir esse filme de novo, sair do cinema com essa ideia. Eu queria muito que fosse, mas eu acho que ele vai ser no máximo bom. Porque são muitos problemas pra lidar. Os três filmes imediatamente anteriores a ele não foram muito bons, ou seja, pelo histórico e pela quantidade de coisa que vai ter que explicar o Gavião Arqueiro, que não explicou ainda. Dizem, há boatos que esse exército vão ser o exército dos Skrulls, ou seja, vai ter de explicar ainda mais os Skrulls e tudo mais, se for realmente. Tem muito detalhe. Para um filme de 2 horas, isso é muito pouco. Lembrando que os Skrulls não estão sendo chamados de Skrulls, são chamados de alienígenas, porque parece que a Marvel não tem direito de usar o nome. Ah, então não deve ser os Skrulls. Então. É os Skrulls, é esse mesmo gancho. É um exército alienígena igual aos Skrulls, mas a Marvel não pode usar esse nome. Ou é outra coisa. Mas... Esses Skrulls aí são os vilões, principalmente do Quarteto Fantástico. Isso mesmo. Isso mesmo. Ou seja, tá uma mistureba danada, né? Mistureba da maçaroca. Mas eu quero que seja bom. Eu acho que vai ser bom, mas a minha preocupação é justamente como é que eles vão fazer pra galera que não é... Pra galera que não conhece, né, de quadrinhos, que não conhece nada, se identificar e saber o porquê que tá criando uma liga. Ou a pessoa que vai pro cinema, que não sabe muito bem o que são os Vingadores, os super-heróis, será que eles vão conseguir passar uma história que deixe a entender? Tipo, quem não conhece, será que vai saber o porquê dos Vingadores? Por que que eles estão se reunindo, pra que eles estão se reunindo? Isso, se conseguir mostrar isso, eu acho que vai ser um bom filme, sim. Tá certo, tomara, tô torcendo pra isso também. Nesse sentido, Bruno, eu acho que eles vão conseguir, porque as maiores críticas que eu vejo do Thor, do Capitão América, até mesmo do Homem de Ferro 2, são de fãs como a gente. Eu tomo muito como base a minha esposa e alguns colegas de trabalho que não têm muito conhecimento, que você pergunta o que você achou do Thor. Achei um filme legal, foi divertido e tal. Não tem tanta crítica quanto a gente que já é fã, que conhece, que vê os erros, que enxerga nesses detalhes. Eu acho que os maiores frustrados, o potencial é ser os fãs ao invés de ser o casual que tá lá só pra curtir um cineminha mesmo. Então, galera, nós vamos ficando por aqui com o nosso podcast, nosso primeiro podcast sobre os Vingadores. No próximo podcast, nós vamos estar discutindo sobre vampiros, o que são os vampiros, e assim por diante, né? Nosso podcast vai ao ar assim que estiver pronto, não sabemos quando, e só sabemos que será em breve. No mais, eu agradeço ao Gustavo, ao Bruno, ao Patrick. Eu quero agradecer aí por ter me chamado aí para compartilhar aí dos Vingadores aí. Foi bacana. Eu agradeço, pessoal, pela paciência e dicas, sugestões, críticas. Não deixe de fazer o comentário no nosso site, não deixe de mandar pra gente por e-mail, pelo Facebook, pelo Twitter, por todos os meios que vocês tiverem. Então encontramos vocês no próximo assunto. Até a próxima.